seu doutor, novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Por que o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar? Derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Por que cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar? Vejo o poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia mais estranha ele iria expressar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar. Diga seu doutor, é novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Estou confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Por que é que fosse andar comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar? Eu digo, derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Por que cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar? Vejo um poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia mais sem graça ele iria expressar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos nós temos que sonhar.